de graça. Nada de graça, grana no bolso, oh, oh. Essa preta é foda, isso é reembolso, oh, oh. Quero que vire moda, sorriso no rosto, oh, oh. Isso te incomoda, eu peguei gosto, oh, oh. Tô cheia de gosto, oh, oh. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Sou ascensão, vim debaixo da opressão. Complexa demais pra sua compreensão. Visão periférica, voz periférica. Coloco ego desses boy na minha mão. Quero mais que kit zera Nefertiti. Com a dor fiz fit, transformei em som. Nós não tamo kit, várias dívidas. 400 anos, cês vão me pagar. Yeah, yeah. Não vão me pegar, não. Mas eu vou cobrar cada gota de sangue que nem rumi. Nem vem de ignorância pra reprimir. Sou Zazimbagaba, não sou sua bi. Tô no corre, sou Dandara sem zumbi. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Flores pretas, rosas, faz espinhos dessas dores, trago vida, melodio, as agonia, mar de cores, cores, cores, nem tudo são cores, ossos do ofício, pele que habito, não é tudo sobre mim, despeja esse ódio sobre mim, me obriga a ser forte contra mim. São joias raras, garotas carregando o mundo todo, garotas são joias raras. Sorri pra enfrentar o mundo todo, trampar pra ganhar esse mundo todo. Fiz minha lança com essas linhas, agora tô buscando prata e ouro. Brilho no olho dessas rainhas. Grana no bolso, oh, oh. Essa preta é foda, isso é reembolso, oh, oh. Quero que vire moda, sorriso no rosto, oh, oh. Isso te incomoda, eu peguei gosto, oh, oh. Tô cheia de gosto, oh, oh. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Banhada de ouro e prata, chuva de gelo, vida é ingrata. Banhada de ouro e prata, sorriso é caro, nada é de graça. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Minha água não é pra sua sede. Seis segundos o banho de chuva. Escorrem lágrimas, escorrem rimas. Tô encharcada, amor de autoestima. Tô encharcada, amor de autoestima. Seis segundos o banho de chuva. Escorrem lágrimas, escorrem rimas. Tô encharcada, amor de autoestima. Tô encharcada, amor de autoestima.